Estou recebendo aqui no estúdio o Luiz Matias, ele que é integrante do Bloco do Papai Urso aqui na cidade de Foz do Iguaçu, vice-presidente, um dos organizadores da segunda feijoada que acontece amanhã. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. Muito obrigado aí pelo espaço. Vamos falar primeiramente do bloco, né, para que as pessoas possam conhecer o que é exatamente o Bloco do Papai Urso. Bom, o Bloco do Papai Urso é uma... Nós estamos organizando agora a fundação do Estatuto do Bloco. Ele é uma organização sem fins lucrativos, com a finalidade de promover a cultura popular do carnaval em Foz do Iguaçu. O Bloco já tem 8, 9 anos de existência, já participou de 8 carnavais ali no Carnaval da Saudade, e hoje a diretoria é formada por 8 pessoas, a qual eu sou vice-presidente, o Clóvis Quadros é o presidente, e nós temos esse ano 200 já participantes que compraram camisetas e participaram esse ano conosco. Foi o maior bloco esse ano. O Bloco, ele sempre foi pensado para o carnaval, e esse ano nós estamos dando um passo a mais. Nós queremos realmente transformar esse bloco numa ONG, numa entidade para fomentar o carnaval de rua, para não só o carnaval, mas outras atividades de rua, além de fundar nossa bateria já está ensaiando, e mais para frente, assim que nós tivermos condições financeiras de executar, promover atividades de cunho educacional na área de música, na área de bateria. É uma das iniciativas que nós queremos colocar em prática o quanto antes. E como é que é o perfil até de quem participa no bloco, né? Como é que vocês organizaram, tendo como base até a experiência desse ano no Carnaval da Saudade? Olha, o bloco é muito diverso em faixa etária, ele é muito diverso em perfis. E é um bloco de carnaval que tem em comum, né, o feeling em comum, é que todos amam carnaval, amam festa popular e gostam dessa movimentação. É visível, e nós, a diretoria, percebemos isso, que há uma demanda na cidade de Foz do Iguaçu por mais espaços de festas populares, de festas mais de atividades rua. De rua, né? Isso, mais atividade aberta, né? Essa feijoada que nós vamos fazer, por exemplo, não é num lugar aberto, mas nós já estamos trabalhando para em breve ter uma atividade aberta, pelo menos a cada 2 meses aí na cidade, com um preço realmente popular, com um preço bem acessível, para que a gente possa movimentar mais essa cultura do samba na cidade de Foz do Iguaçu. Pois é, a cultura do samba, que é algo que está impregnado aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né? Enfim, a gente até nos últimos tempos aí a gente vê o sertanejo tomando conta de tudo, mas... Sim, no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, exatamente, mas historicamente, até pela formação étnica aqui de Foz do Iguaçu, pela chegada de imigrantes de todas as partes do país, Foz do Iguaçu tem essa raiz, né, do samba aqui presente, né? Sim, Foz tem, eu mesmo não sou de Foz, eu sou da região aqui próxima, e sempre eu vi que Foz do Iguaçu tem muito torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, por uma influência do Rio de Janeiro, uma influência, pelo que eu fiquei sabendo um dia, da Marinha também, do Exército, que vinham os oficiais e traziam esse perfil. Temos um time até amador aqui na cidade, que é o Flamengo Esporte Clube, nos mais antigos, né? O Nação Flamengo era um dos principais blocos da época dos carnavais de salão aqui de Foz do Iguaçu. E vem se perdendo. Então a nossa intenção é pegar também essa crista da onda. Hoje, o carnaval de rua vem crescendo no Brasil inteiro. Vejamos o que acontecia, o que está acontecendo em Belo Horizonte. Você não tinha carnaval de rua em Belo Horizonte. Todo mundo ia para Ouro Preto, ou para Diamantina, ou, né, para cidades históricas. Hoje não. Belo Horizonte é um ponto onde as pessoas estão indo do interior do estado para curtir o carnaval de rua em Belo Horizonte. E esse movimento de carnaval de rua, ele tá acontecendo em Foz do Iguaçu. Esse ano, no Carnaval da Saudade especificamente, fora as ações na Praça da Paz, nos bairros, o que a prefeitura nos informou que foram 48 mil pessoas, 24 mil pessoas por dia. Ah, não tinha, quem foi no Carnaval da Saudade, sabe, não tinha como andar por ali. Então há uma demanda, Guilherme, há um clamor por isso. E a nossa intenção principal com a arrecadação dessas atividades durante o ano é pagar, né, do bloco, sem recursos da prefeitura. A prefeitura já faz o Carnaval da Saudade, a prefeitura já atende os bairros. Promover mais um dia de carnaval. Nossa intenção é fazer no sábado de carnaval um desfile com trio elétrico, com banda, e aqui na região central da cidade, para promover mais esse espaço. E amanhã, então, vai ter essa feijoada, né? Ela vai ser ali na Casa da Amizade, no finalzinho da Avenida Brasil? Isso, ali do lado da CIF, ali pertinho do cemitério. Bom, a feijoada já é a segunda, a primeira foi em 2016. Nós temos um lapso temporal meio complicado, né? Já faz 2 anos, praticamente 3 anos, da feijoada. E essa segunda feijoada, ela é com a roda de samba. Nós montamos uma banda do bloco, nós contratamos alguns músicos, com o pessoal do curso de música da Unila, está nos apoiando, que entendeu a ideia. E é uma feijoada com rabi samba. Feijoada vai ser uma feijoada completa, com 8 acompanhamentos veganos. Então, mas eu não como carne. Não tem problema. Vão ser vários acompanhamentos aí para quem não come carne. Cerveja, chopp, virante, água e caipirinha a preços populares. E o valor é R$ 30,00. E eu peço para entrar em contato conosco antes, porque eu vou dimensionar hoje o que quantidade de comida que vai ser feita, porque nós não podemos ter prejuízo aí com o alimento. Posso passar o telefone? Claro, por favor. Ah, claro. Então, se você está interessado aí, entre em contato comigo mesmo no 99996-4444, repetindo, 99996-4444, ou pelas mídias sociais do Bloco Papai Urso, no Facebook e no Instagram. Bloco Papai Urso, pesquisa lá, você já vai encontrar as nossas mídias. Ou com outro diretor do Bloco. Você conhece alguém do Bloco, gente? Tem bastante, são 200 hoje. É só em contato com um amigo, fala, quero ir na feijoada. O pessoal sabe aí o caminho como chegar lá. Então vai custar R$ 30, né? O Isso. geral. Para quem é integrante do bloco, tem um valor. Tem um desconto, que é como nós ganhamos esse ano, né, o melhor bloco, nós estamos dando um desconto até para fidelização, para o ano que vem estar conosco lá no camarote. R$ 20 esse ano para quem é do bloco. Portanto, né? E para crianças também tem uma gratuidade. Isso, até 12 anos não paga. Depois aí paga normal, né? Porque a criança de 13 anos já come bem, né? E tem uns de menos até que... É até bonito. Eu mesmo, quem tá me vendo aqui sabe que eu sou uma pessoa reforçada e quando era pequenininho dava prejuízo já na churrascaria. Portanto, né? Vamos ter amanhã essa feijoada, né? Do Bloco do Papai Urso aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Feijoada, então, que vai acontecer na Casa da Amizade, né? Que é utilizada pelo Rotary, pelo Lions ali no finalzinho da Avenida Brasil. Cardápio, né? Eu vi que tem até cuscuz marroquino, né? Que vocês estão incluindo, tem, né? Tem cuscuz, tem farofa de banana, tem saladas diversas. Ah, e vai ter umas coisinhas aí que eu vou fazer ainda hoje. Tô prevendo aí mais alguns quitutes a mais. Vai ter de sobremesa também, alguma coisinha. A nossa intenção, assim, só para reforçar essa questão, não é a feijoada pela feijoada. É a feijoada como uma atividade cultural. É para você ir, passar o dia conosco lá, tomando uma cerveja ou uma água refrigerante, deixa as crianças correrem pelo salão e canta com a gente lá. A partir das 2 horas da tarde, a banda deve começar a fazer uma bela roda de samba e vai ser roda mesmo, nada de palco. Vai ser no meio do salão, todo mundo para cantar junto. Não deixe aí para a última hora, vou repetir aqui o telefone de contato, é o 99996-4444. Luiz Matias, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, RCI, obrigado, Guilherme, pelo espaço.